Declare comigo, gigantes, gigantes foram feitos, feitos para morrer, morrer em nossas mãos, em mãos pelo poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso alto refúgio. Aleluia! Levantam, com certeza vão cair. A gente já conhece o seu filho. E fala...